ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. Hoje é o centenário de nascimento de Luiz Gonzaga, que talvez seja um dos músicos menos dimensionados na sua real importância na música brasileira. Nos últimos meses, reportagens de jornal, revista e televisão, além do filme, né, sobre sua vida, recuperaram a importância desse músico, mas ainda é pouco, muito pouco. Luiz Gonzaga é pouco citado, lembrado, pouco pautado pela imprensa. Basta a gente pensar, por exemplo, em Elis Regina, para a gente ter a noção de como ele não é cultuado o suficiente, e ele merece. Luiz Gonzaga é o maior responsável pelo sucesso do forró. Se hoje o forró é popular nas grandes cidades, é graças a ele. O orgulho de ser nordestino tem, em grande parte, a participação de Luiz Gonzaga. A popularização cada vez maior das festas juninas, do xaxado, do xot, o uso de instrumentos como sanfona, triângulo, zabumba, tudo vem de Luiz Gonzaga, o rei do baião. Ele que nasceu no dia do santo de seu nome, São Luiz Gonzaga. E era uma sexta-feira 13, na fazenda Caiçara, em Araripe, próximo a Exu. O ano 1912, sexta-feira 13. Mas foi de muita sorte. Olha, foi com um pai que Luiz Gonzaga aprendeu a tocar acordeão. E ele não era nem adolescente ainda. E passou a se apresentar em bailes, em feiras, sempre acompanhado do pai. A história ficou bastante conhecida recentemente, né? Quem leu reportagens, viu televisão, sabe dessa historinha de amor. Antes dos 18 anos, ele teve a sua primeira paixão, Nazarena, uma moça ali da região. E foi rejeitado pelo pai dela, o coronel Raimundo de Olindo. E ele não queria Luiz Gonzaga para genro e ameaçou Luiz Gonzaga de morte. Os pais de Luiz Gonzaga, Januário e Santana, deram uma surra nele quando descobriram que ele se envolveu com a filha do coronel. E revoltado com essa situação de não poder se casar com a moça, ele fugiu de casa. Fugiu de casa. Só foi voltar muito tempo depois, mas vamos lá, fugiu de casa. E entrou no exército, na cidade do Crato, no Ceará. Ficou 9 anos sem dar notícia à família. Ninguém sabia de Luiz Gonzaga, ninguém sabia dele. E, longe de casa, viajou por todo o Brasil como soldado. Em 39, ele deu baixa no exército, no Rio de Janeiro, e queria se dedicar à música. Ali se apresentou em vários locais. Tocava na zona da cidade, na área de prostituição. E no programa de Ari Barroso, ele foi aplaudido, tocando uma música chamada Vira e Mexe, isso em 41. E o sucesso valeu um contrato com uma gravadora. E nessa gravadora ele lançou mais de 50 músicas instrumentais. Vira e Mexe, que ele apresentou no programa do Ari Barroso, foi a primeira música que ele gravou em disco. Depois veio a contratação pela Rádio Nacional. Mas até ali, Luiz Gonzaga se apresentava de paletó, todo arrumadinho. Aí ele conheceu Pedro Raimundo, que era um músico gaúcho, que se apresentava todo pilchado, todo cheio de roupas gaúchas e botas, bombacha e pilche, né? Aquela chapéu com chimarrão na mão, aquela roupa típica de gaúcho mesmo. E Luiz Gonzaga pensou, puxa, eu vou me apresentar também com uma roupa típica do Nordeste. E foi o que ele fez. Isso virou a grande marca de Luiz Gonzaga. No dia 11 de abril de 45, Luiz Gonzaga gravou a sua primeira música como cantor no estúdio da RCA, que tinha um contrato com ele desde 41. A música se chamava Dança Mariquinha, uma música em parceria com Saulo Augusto Silveira Oliveira. Depois da música do dia, o resto dessa história e o surgimento de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha. A música de hoje é uma poesia de Patativa do Assaré, cantada por Luiz Gonzaga, e tem um pouco a ver com a sua história. Acompanha a letra, hein? É muito emocionante essa música. A Triste Partida. Meu Deus, meu Deus.

pena e saudade. Papai, sei que morro. Meu pobre cachorro, quem dá de comer? Já outro pergunta, mãezinha e meu gato, com fome sem trato, Mimi vai morrer. Ai, ai, ai, ai. E a linda pequena, tremendo de medo, mamãe, meus brinquedos, meu pé de fulô. Meu pé de roseira, coitado, ele seca. E minha boneca também lá ficou. Ai, ai, ai, ai, ai. E assim vão deixando com choro e gemido do berço querido. Meu Deus. O pai pesaroso nos fio pensando, e o carro rodando na estrada do sul. Ai, ai, ai, ai. Chegar em São Paulo sem cobre quebrado, e o pobre acanhado percura um patrão. Só vê cara estranha, de estranha gente, tudo é diferente do caro torrão. Ai, ai, ai, ai. Trabalha 2 anos, 3 anos e mais ano, e sempre nos planos de um dia voltar. Mas nunca ele pode, só vive devendo, e assim vai sofrendo, é sofrer sem parar. Ai, ai, ai, ai, ai. Se alguma notícia das bandas do norte tem ele por sorte o gosto de ouvir. Meu Deus. Lhe bate no peito saudade de moio, e as águas nos olhos começam a cair. Ai, ai, ai, ai. Do mundo afastado, ali vive preso, sofrendo desprezo, devendo ao patrão. Meu Deus. O tempo rolando, vai dia e vem dia, e aquela família não volta mais não. Ai, ai, ai, ai. Distante da terra tão seca, mas boa, exposto a garoa, a lama e o pau. Meu Deus. Faz pena o nortista, tão forte e tão bravo, viver como escravo no norte e no sul. Ai, ai, ai, ai, ai. Você ouviu A Triste Partida, de Patativa do Assaré, na voz de Luiz Gonzaga. Hoje é 13 de dezembro, dia do centenário de nascimento de Luiz Gonzaga. Olha, contando aqui o final da história de Luiz Gonzaga, em 1945... a vida dele, digamos assim, deu uma reviravolta. Ele começou a namorar Odaleia Guedes dos Santos, ela estava grávida. E nasceu Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior. Pois é, Luiz Gonzaga registrou a criança com o nome dele. Mas Luiz Gonzaga se separou de Odaleia pouco tempo depois, ela morreu. E ele quis levar a criança para morar com sua nova esposa, Helena Cavalcante, que era secretária de Luiz Gonzaga e com quem Luiz Gonzaga chegou a se casar e ficou com ela até o resto da vida. Mas Helena Cavalcante não queria ficar com a criança. E Gonzaguinha acabou sendo criado pelos padrinhos no Morro de São Carlos. Os dois não tinham bom relacionamento, brigavam demais. Gonzaguinha se sentia rejeitado pelo pai. O pai discutia bastante com ele. Havia muitas desavenças. Aos 16 anos, Luiz Gonzaga tentou levar o filho à força para morar com ele, mas com novas brigas, Luiz Gonzaga mandou o filho de volta ao internato. Pois é, após viver alguns anos com os padrinhos, Luiz Gonzaga colocou o filho no internato. Eles fizeram as pazes muito tempo depois, já adulto, porque Gonzaguinha, talvez por vingança, vai se saber aí o que, os meandros dessa psicologia, Luiz Gonzaga se formou na universidade e resolveu virar músico, e virou um excelente músico, grande compositor e grande cantor. Numa música do dia, de tempos atrás, quando eu lembrei a morte de Gonzaguinha, eu cheguei a comentar que Gonzaguinha era a prova da evolução da espécie de Darwin, né? Apesar de não ser filho biológico, Gonzaguinha, para muitos, foi superior ao pai, pelo menos na emotividade da música, da composição, na letra. Gonzaguinha era demais, né? E filho de quem era? Por que que Gonzaguinha resolveu seguir essa carreira musical de forma tão vitoriosa? Curioso, né? Olha, Luiz Gonzaga sofria de osteoporose. Ele morreu de parada cardiorrespiratória em Recife, no Hospital Santa Joana. E o corpo dele foi velado em Juazeiro do Norte. Luiz Gonzaga e Luiz Gonzaga Júnior, só para terminar essa historinha de pai e filho, ficaram bastante unidos em 79, quando eles viajaram pelo Brasil inteiro juntos e Gonzaguinha compôs músicas para o pai. Eles ficaram bastante amigos nessa fase final da vida e conseguiram terminar a vida em paz. Luiz Gonzaga morreu em 1989 e Gonzaguinha, pouco tempo depois, em um acidente automobilístico. A música do dia volta amanhã.